Fica da Colombas 38, ingressando no axé com o turno 208, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, no meu pé, corredor axé, reporta fora da barra. Reporta fora da barra, Romeo Oscar. Bom dia, 983, pista livre autorizada além de decolar, o vento 150 graus com 10 nós. Autorizado ingresso, o torque aliado em pronto, cabeceiro no 7. Gente, confere, foi autorizado até 4 mil. A decolagem no 7 November Alpha, vento 130 graus com 10 nós. Azul 4207, desce para 2 mil pés, ajuste 10, 197, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 LS, chama lá de estado 4207. Salvador, bom dia para a barra 2, para o 1, 4 mil. Decolar 242, controle 208, bom voo. 208, bom dia. Confirme a velocidade do Whisky Bravo Whisky. Sente a para 25, o Whisky Bravo Whisky é o número 2 na aproximação. Ah, não escuta da torre. Oh, perdão. 983, cruzando 1600, perfil da El. Voo no 983, contato radar 360, saída da El. 360, Nadael, voo no 983. 43, controle 208, inversão no axé. 1208, ainda na Weber Alpha. Índia November Alpha, 1 no mil pés, corredor axé, reporta farol da barra. 1 no mil pés, reportará farol da barra, Índia November Alpha. Só segue para toca remetida em Veracruz? Afirmativo, senhorita. Certo. Tango Vitor, Mike Quebec, 1 no 1500 pés, corredor Veracruz, reporta Paripe, ingressando Interlagos. Talvez 03, estou ciente, parte 5, reporte táxi. Destino a Salvador. Frequência livre, quilo Romeu Oscar, tráfego mencionado no deslocamento nordeste. No 260, desça para 3 mil pés, o ajuste no 097. 3.017, gol no 260. Gol no 983, autorizado Leda da presente. Autorizado Leda, gol no 983. Visual 4207. 4207, completa final torre, 118.95. 118.95, é. Lima, ataque autorizado, parte 5, reporta para Papa Universo. Zero, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 na 097, reportará estabilizado, 1.260. Sim, atualizado o táxi da base até o ponto de espera e reporte para ingressar no 97, Alfred Juliette. Resol 4207, nesse terra, na Baixada Travada. Pista livre, pouso autorizado, vento, 1.50 graus com 10 nós, Resol 4207. Livre, pouso, pistão 904207. Confirmando, tá Baixada Travada? Sim, Baixada Travada. Sim. Então, Vitor Juliette, fica atento ao vento da Cerco do Inferno, que vai livrar na Taxway November, após o senhor pode ingressar até o pátio 4. Uma aero da Infraero, que acabou de livrar, pode prosseguir até o pátio 4. Gono 738, identifica a chegada Mari, desce até o 50. Identificou Mari 50, Gono 0, Gono 738. Vitor, Mike, Quebec, reporta rotatório visual Gono 7. Direita, 21.9, só a livrar, bem-vindo. 21.9. Confirme. Confirma a frequência de solo 4, 2, 3. 1, 2, 1, 9. Solo de Salvador, bom dia, azul 4207, do Brasil. Cheque se via alta, rapazante da Juliette, azul 4207. 3, chama Recife, 1251-3325. 251-3328, agora 923. Volo 260 estabilizou? Afirmativo, estabilizando, volo 260. Torre, 118.95. 18.95, volo 260. Torre, Salvador, volo 260. 260, centro tráfego, cheque 3, pulo autorizado 10, vento nenhum, 160 graus com 10 nós. Vento de pouso, volo 260. 1107, Livre LS, isso pra frente. Papatango Bravo, que Luiz, que na escuta do controle? Está presente, curto e base, 107, reporte 3 milhas. Está presente, 107. Afirmativo, estou vendo cortar o Quebec e reporte 3 milhas. Cortará 3 milhas. Autonomia 2 horas e 10, alternando Salvador Taxi. Zero no ponto de espera, chame a torre 1895. Ajuste 1017. Por favor. 1895, 407, vai passar agora. Firme o estimado de pouso em feira. 4410, Bravo Kilo Whisky. Na escuta permanente do controle, reporta visual para pouso. Tem a frequência livre, o Índio November Alpha. Gordo 64. Gordo 64 é o controle Salvador. Pouso autorizado, 1-7, 1-60 graus com 10 nós. Livre, 1-7, correque. Gordo 64, controle. 321.9, Sola Livrar, bem-vindo. 321.9, Jato. 3-0. Confirme quem me chamou. Recife 251-3325. Sendo decolada presente, já com o pronóstico? Maravilha, então segue com o pronóstico, coordenação com a torre 1895. Acione no transponder 0122 e controle a pera em 1208. Seres humanos a bordo. Ajuste agora 1-0-7, chame a torre para acionamento e decolagem no meu foco cinema. Salvador, bom dia, Golo 260. Bom dia, Golo 260, Juliano, não sei se estou. Bom dia, Golo 260, Taxi V Alfa, Juliette, Portão 8. Alfa, Juliette, 08, 260 da Gol. O meu nome é Fox Lima, ciente de direcionar, chame para o táxi. Quebec, solo agora 56, backtrack, parte 4, frequência livre estacionada, bem-vindo novamente. Romeu Lima, ingresso 1-7, reporte alinhado em ponto cabeceira, agilizando manobras. Olê, Salvador, esse provo estabilizou no lote, pista 10. Completa final torre, 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. Deus para o Whisky. Whisky, Bravo Whisky, prossiga. Bravo Whisky está na final, estabilizado no lock, pista 10. Se não for atrapalhar o movimento, a intenção é cancelar em mais um minuto, pousar visual, pista 17. Certo, então, a princípio, continua na aproximação da 10, reporte quando pronto para vaso no 7. Se puder, a gente pode cancelar da presente, já ingressar no pé na base pela direita da 17. Tô certo então, tô autorizado, reporte para a final do 7, o Bravo, o Whisky, Bravo Whisky, a princípio. Sim, autorizado, a visual vai reportar na final do 17, isso, Bravo Whisky. Check, frequência livre, bem-vindos, novamente. Linha 1-40, decolado 5-8, controle 208, meu voo. 208, boa, né? 1-40. Oxalé 6140? Afirmo. Contato radar 250 saída Puca. Sente, 6140. Colagem do Oxalé aprovada, 140 com 10. Gol 9738, terça para 2.000 pés, ajuste 0.97, está livre LS, reforço estabilizado. 2.000 no 0.97, departamento estabilizado, o gol 9738. Bravo ISC, cheque trem, pouso autorizado 17, 150 com 10. Ciente, Bravo ISC, pouso autorizado na 17, baixou e travou. Ciente. Romeu Lima, decolado agora aos 00, controle 120.8, ingressar, axé, bom voo. Papá Romeu, Romeu Lima, Uno Mil Pés, Corredor Axé, reporta Farol da Barra. Farol da Barra. O Kilo Romeu Oscar, controle prossiga. Confirma transponder direcionado. Gente, esse é o único código posição normal, não recebo ainda no radar, o Kilo Romeu, Papadão, o Kilo Romeu Oscar. Gente, ingresso no corredor Veracruz, reporta no Paripe, o Kilo Romeu Oscar. Bravo ISC, solo agora 01 na direita, parte 5, frequência livre, é estacionado, forma um tráfego helicóptero acionando, parte 5, fica atento. Sim, então estou autorizada presente, vento 160 com 8, fica atento ali a gente ingressando em pátio 5, Fox Lima, reporte fora de solo. .8, bom voo. 208, Fox Lima. Controle Salvador, meu cordial, bom dia. Seu Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, 510, comprou a Norte. Reporta 20 milhas, Romeu Fox Lima. Reporta 900, Fox Lima. 1738. 1738, completa final, torre 118.95. 8.95, grato, bom nível controlador. Obrigado. Sané 61140, chama Recife, 1245, alternado no 2685. 2545, 2085, 2150. Web 5728 identifica, chegada Mari, desce até o 050. Mari 050. 2 Salvador, boa tarde, é o gol 1738, passando em Índia Serra, baixou e travou. 1738, ciente, baixo travado, pista livre, pouso autorizado, 130 graus com 10 nós. Autorizado pouso, gol 1738. Direto de China, subindo pro 065, quando possível, estimado de pouso. Uno, quatro, três, cinco. Gente. O meu Fox Lima confirma o estimado de pouso. O que você falou, meu Fox Lima? Estimado de pouso. Ah, positivo, mais 35 minutos. Gente, hora certa no 405, pouso no 440. Tá, sim. Autorizado Itap, Web 5728. Direto Itap, 128, cuidado. Romeu Oscar, pro da rotatória, repórter visual com a 7. Bem-vindo, Sola 07, direito, 21.9, Sola Libra. 219, Libra, gol 1738, grato. Salvador, boa tarde, gol 1738, Libra na Eco na Cisco. 1738, Tarcísio Alfa, Juliette, 5.5. Alfa, Juliette, 5, gol 1738.